exercer influência sobre os outros, que é a verdadeira liderança, está disponível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. E pena que a maioria dos cargos de liderança assuste as pessoas por causa do grande esforço necessário. Meu companheiro de quarto, o pregador, levantou a mão para falar e Simeão fez que sim com a cabeça. Eu notei que você usa muito as palavras líder e liderança e parece evitar gerente e gerência. É de propósito. Boa observação. Lei. Gerência não é algo que você faça para os outros. Você gerencia seu inventário, seu talão de cheques, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo. Mas você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. O irmão Simeão levantou-se, caminhou em direção ao quadro, escreveu liderança em cima e nos pediu que o ajudássemos a definir a palavra. Após 20 minutos chegamos consensualmente a esta definição. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Simeão voltou para sua cadeira e observou. Uma das palavras-chave é que definimos liderança como uma habilidade. E eu concordei com isso. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Afirmo que liderança, influenciar os outros, é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha o desejo e pratique as ações adequadas. A segunda palavra-chave de nossa definição é influência. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários. Em outras palavras, interrompe e é saber como o líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima em vez da antiga ideia de nós só queremos você do pescoço para baixo. Isso que você quer dizer, Simeão? Precisamente, John. Para compreender melhor como se desenvolve esse tipo de influência, é fundamental compreender a diferença entre poder e autoridade. Cada um de vocês nesta sala tem um cargo de poder. Mas eu quero saber quantos têm autoridade com as pessoas que lideram. Fiquei confuso e por isso perguntei. Simeão, não está clara para mim a diferença entre poder e autoridade. Ajude-me a entender. Com prazer, John. Simeão respondeu. Um dos fundadores da sociologia, Max Weber, escreveu há muitos anos um livro chamado The Theory of Social and Economic Organization, A Teoria da Organização Econômica e Social. Neste livro, Weber enunciou as diferenças entre poder e autoridade, e essas definições ainda são amplamente usadas hoje. Vou parafrasear Weber o melhor que puder. Simeão voltou para o quadro e escreveu. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Todos sabemos como é o poder, não é? O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Faça isso ou bombardearemos você. Faça isso ou bateremos em você. Ou faça isso ou castigaremos você durante 2 semanas. Em palavras simples, faça isso senão. Todos vocês concordam com essa definição? Todos nós concordamos. Simeão voltou ao quadro e escreveu. Autoridade, a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Isto é um tanto diferente, não é? Autoridade é levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você deseja porque você pediu que fizessem. Vou fazer porque Bill me pediu. Eu atravessaria paredes por Bill ou vou fazer isso porque mamãe me pediu. E notem que poder é definido como uma faculdade, enquanto autoridade é definida como uma habilidade. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder. Crianças de 2 anos são mestras em dar ordens a seus pais. Houve muitos governantes maus e insensatos ao longo da história. Porém, estabelecer autoridade sobre pessoas requer um conjunto especial de habilidades. A treinadora disse, entendo quando você diz que alguém poderia estar num cargo de poder e não ter autoridade sobre as pessoas. Ou, ao contrário, uma pessoa poderia ter autoridade sobre os outros sem estar numa posição de poder. O objetivo seria então que uma pessoa no poder também tivesse autoridade sobre as pessoas? Esta é uma maneira esplêndida de colocar a questão. Diz. Outro modo de diferenciar poder de autoridade é lembrar que o poder pode ser vendido e comprado, dado e tomado. As pessoas podem ser colocadas em cargos de poder porque são parentes ou amigas de alguém, porque herdaram dinheiro ou poder. Isto nunca acontece com autoridade. Autoridade não pode ser comprada nem vendida, nem dada ou tomada. Autoridade diz respeito a quem você é como pessoa, a seu caráter e a influência que estabelece sobre as pessoas. Isso pode funcionar em casa ou na igreja, mas jamais funcionaria no mundo real. Anunciou o sargento. Simeão quase sempre se dirigia às pessoas pelo nome. Vamos ver se isso é realmente verdade. Greg, em nossas casas, por exemplo, gostaríamos que nossa esposa e filhos respondessem ao nosso poder ou à nossa autoridade. A nossa autoridade, obviamente, disse a diretora. Simeão reagiu, mas por que isto é tão óbvio, Teresa? O poder seria suficiente, não é? Leve o lixo para fora, filho, ou você vai apanhar. E claro que o lixo iria para fora imediatamente. Kim, que só na segunda vez que falou eu fiquei sabendo que era enfermeira-chefe do centro neonatal do Hospital Providência no sul do estado, interrompeu dizendo, sim, mas por quanto tempo? Logo esse filho crescerá e se rebelará. Exatamente, Kim, porque o poder corrói os relacionamentos. Você é capaz de obter algum proveito do poder e até realizar coisas, mas com o passar do tempo ele se torna muito danoso para os relacionamentos. O fenômeno que ocorre frequentemente com os adolescentes, que chamamos de rebelião, é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas por muito tempo. A mesma coisa acontece com os negócios. A inquietação de um empregado é muitas vezes uma rebelião disfarçada. De repente senti náuseas ao pensar no comportamento de meu filho e no movimento sindicalista lá da fábrica. Claro, Simeão continuou, a maioria das pessoas sensatas concordaria que liderar com autoridade é importante em nossas casas. Mas que tal uma instituição de voluntários? Lei. Você é pastor de uma igreja e deve lidar com muitos voluntários. Isso mesmo. Sim, de fato, o pregador respondeu. Você diria, Lei, que os voluntários têm mais probabilidade de responder ao poder ou à autoridade. Rindo, Lei afirmou, se tentássemos usar o poder com os voluntários, certamente eles não ficariam conosco por muito tempo. Claro que não ficariam, Simeão prosseguiu. Eles só são voluntários em uma organização que satisfaça suas necessidades. Então, que tal o mundo dos negócios? Lidamos com voluntários do mundo dos negócios. Tive que pensar nisso por um minuto. Minha primeira reação foi responder, claro, eles não são voluntários. Mas Simeão me fez repensar. Pense nisso. Podemos alugar suas mãos, braços, pernas e costas, e o mercado nos ajudará a determinar o aluguel a pagar. Mas será que eles não são voluntários no sentido literal da palavra? Eles têm liberdade para sair? Podem atravessar a rua e ir ao encontro de outro empregador que lhes pague mais 50 centavos por hora. Ou até 50 centavos menos, se realmente não gostam de nós? Claro que podem. E o que é que você me diz de seus corações, mentes, compromisso, criatividade e ideias? Esses dons não são voluntários. Você pode determinar ou exigir compromisso. Excelência. Criatividade. A treinadora contestou. Simeão, acho que você está vivendo numa terra de sonho. Se você não exercer poder, as pessoas pisarão na sua cabeça. Talvez, diz. E apesar de você achar que estou sonhando, saiba que compreendo que há vezes em que se deve exercer o poder. Seja para colocar limites em nossas casas, ou para despedir um mau empregado. Há ocasiões em que precisamos de poder. O que estou dizendo é que, quando precisar exercer o poder, o líder deve refletir sobre as razões que o obrigaram a recorrer a ele. Podemos concluir que tivemos que recorrer ao poder porque nossa autoridade foi quebrada. Ou, pior ainda, talvez não tivéssemos nenhuma autoridade. Mas o poder é a única coisa a que as pessoas obedecem. O sargento insistiu. Isso pode ter sido verdade há algum tempo, Greg. Simeão concordou. Mas atualmente as pessoas reagem ao poder de maneira muito diferente do que costumavam. Pense no que aconteceu neste país nos últimos 30 anos. Vivemos os anos 1960 e quando assistimos aos desafios ao poder e às instituições. Testemunhamos abusos de poder em nosso governo, com Watergate, Irangate, Whitewatergate, seja o que for gate. Tivemos alguns importantes líderes da igreja envolvidos em escândalos injuriosos e comprometedores. Os militares foram apanhados mentindo para nós sobre Milai, agente laranja e talvez agora a síndrome da guerra do Golfo. Grandes homens de negócio foram abertamente retratados pela mídia e por Hollywood como destruidores gananciosos do ambiente, malfeitores em quem não se pode confiar. Acredito que hoje em dia muitos são mais céticos a respeito de pessoas em posições de poder do que jamais foram. O pregador apateou. Estive lendo no USA Today, semana passada, que há 30 anos 3 em 4 pessoas diziam confiar no governo. Hoje essa estatística baixou para 1 em 4. Não é preciso dizer mais nada, eu acho. Isto tudo é muito bom e bonito em teoria, a treinadora disse. Mas se, como você afirma, autoridade e influência são o caminho para fazer as coisas andarem, como estabelecer autoridade com os diferentes tipos de pessoas com as quais lidamos hoje? Paciência, diz. Paciência, Simeão respondeu com uma risada. Logo estaremos cuidando disso. O sargento deu uma olhada no relógio e interrompeu. Simeão, sinto vontade de falar. Então, como um bom aluno, falarei: podemos adiar para mais tarde, para que eu possa ir ao banheiro. Fazíamos 3 refeições substanciais por dia. Café da manhã às 8h15, depois da missa matinal, almoço às 12h30, após a cerimônia do meio-dia, e jantar às 6 horas, depois das vésperas da tarde. A comida era preparada de maneira simples e deliciosa, e servida por um frade agradável e muito atencioso, chamado irmão André. Para minha surpresa, consegui participar de cada uma das 5 cerimônias diárias durante minha semana no mosteiro. O dia começava com a cerimônia matinal às 5h30 e terminava às 8h30. Geralmente, as cerimônias duravam de 20 a 30 minutos, cada uma com um ritual ligeiramente diferente, dependendo da hora. No princípio, eu achava as cerimônias um tanto monótonas, mas à medida que a semana transcorreu, me surpreendi esperando de fato pela próxima. As cerimônias tinham o dom de me ajudar a concentrar em mim e no dia, e me permitiam ter tempo para refletir, algo que eu não fazia há muitos anos. Meu companheiro de quarto e eu nos dávamos bastante bem.